office. Oi, bom dia, é o Papa Romeu Mike Tango Lima. Papa Romeu Mike Tango Lima, autorizado a linha e decolada 110, vento de 140 graus com 2 nós. Positivo, gente. Deve ser o passo do Gente, é porta para ingresso. Lima, vento de 1,970 graus com 7 nós. Salvador, eu, Rio, 9641 para a cópia, Fortaleza 310, centro daquilo. No Fortaleza 310, pronto cópia? Pronto cópia. Rio 9641 autorizado, Fortaleza, nível de voo 310 via Upper Zulu 19. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Aciona 5555 no transponder, grupo de 5. O controle é para 109.8. Vento autorizado Fortaleza, nível 310, via Epsilon 9. Decolando da 10 para a primeira curva esquerda, no perfil da mão, transição para ti. Aciona 5555, grupo de 5, controle 7198, Rio 9641. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e puxo, Rio. Chama pronto, Rio. O Mike Tango Lima, decolado 234, controle 119.8, bom voo. 119.8, gente. Quebec, pronto, confere. Autorizado a linha, decolado 17, Mike Quebec, 2, vento de 200 graus, com 5 nós. Excelente, decolado, preparado. O 08500, pronto, cópia. Mike Tango Lima, contato radar, suba 280, saída Momo. Subida 280, saída Momo. Mike Tango Lima. Quebec, vento de 200 graus, 5 nós. Controle Salvador, bom dia. Tá 3859, transfere com a informação Kilo, cruzando 155. 3859, bom dia. Sua identificação, chegada a Ponce, desce via para 2000 pés. Via para 2000 pés, 3859. Autorizado, corrigindo, Vitória com Salvador, Vitória da Conquista no meu pé, ciente, decola da 10, primeira curva direita, saída Axé, corredor Axé. Permanece restrito no corredor Axé até a liberação do controle Salvador, aciona 5010 no transponder, controle 119.8. Via 30, Vitória Conquista, meu pé, aproximou 110, fazendo o colégio curva à direita, corredor Axé, responde 5010 e controle 119.8. Tô 08500, cotejamento correto, confirme o POB? 4 a bordo. Pés Axé. Pato militar. Negativo, vai acionar agora. Direcionamento e reporte quando pronto para o táxi. Reportar. Solo Rio 9641, pronto para o pushback acionamento. O Autorizado, Rio, acionar e realizar o pushback no pad 3, reporte quando pronto para o táxi. Estava pronto para o táxi, Rio. Gol 922, torre 186. Capovinho, você vai transferir até já, amigão. É. Fox Lima já avisou o campo. Afirmativa. Torre 186. 186, obrigado. Salvador, bom dia. Este é o 1922, mais travado. É isso. 922, avistado, pouso autorizado, não, 10, vento de 140 graus, com meia nós, a registro 10, no 5, bem-vindo a Salvador. Obrigado, passando aqui no Super Barradão, o 1922. Ô, Torre, bom dia, Papa Tango, esse Forte Lima. Luiz Forte Lima, reporte na rotatória. Reportarei rotatória, Fox Lima. O Força Lima está autorizado em cortar a base para a final do ano 7, reporte estabilizado na final. O isso, Fox Lima, reportarei estabilizado na final no 7, Fox Lima. Estrela 04 ao solo. Você vai poder confirmar se a partir agora do meio-dia das 12 horas do Lu vai ter interdição da pista? Afirmo, conforme notam. Ok, sim. Qual é o número do notar, senhor? Solo, TAM 3304. 0204, barra 2010. Bravo, 0204, 2010, confirma? Afirmo. Ok, obrigado. Mike Tango Lima, chame Recife, frequência 12685. 12685, Mike Tango Lima. Firmando apenas autonomia, 3 horas. Afirmo. Sente o Rio 9641, autorizado táxi via Índia. Corrigindo, Juliette Alfa no ponto de espera 10, torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera 10586, Rio. Só ajuste no 0 no 5. Ah, até o ponto de espera da minha escuta, bom voo. Pensa que lá na sua escuta, como 0, muito obrigado. Bono 922, solo agora os 41, direita solo em 121, décimo 9. Bono 922. Lima avistado, autorizado 17, vento de 150 graus com 059, já tem para os passos. Livre pouso, baixado travado, Fox Lima. Solo Salvador, bom dia, Gonanave 2 vezes, liberou. 922, táxi via Alfa, repórter Enzo, táxi via Juliette. Alfa, repórter Enzo, Juliette, segura 922. Miguel, choveu essa madrugada aqui em Salvador? Ah, pra gente? Ah, é, aqui na interseção da Fox com a pista, tem uma mancha muito grande, eu acho que deve ser vazamento hidráulico, então, viu? Tem uma mancha bem grande. Gente, entra em contato agora com o fiscal de pátio, da Infraero, pra averiguar. Só pra, apenas para informação, uma mancha que pode vir a prejudicar o táxi das aeronaves? Não, acredito até que não, mas a mancha está bem grande. Tanto que eu achei que tivesse até chovido, por isso que eu te questionei. Mas pede pro pessoal dar uma olhadinha lá. Obrigado, viu? Obrigado você pela informação. Nada. Pode prosseguir agora o voo 922, via Juliette até o 04. 04, para 922. 641 autorizado a alinhar E, decolar da 10, vento de 160 graus com 069. A linha decola 10, Rio 941. Fox Trot Lima, solo aos 43, qual pátio? Em frequência, livre estacionar, bom dia. Barra, Vitor Mike Quebec. Mike Quebec, frequência livre para coordenação via corredores. Muito grato, bom trabalho. O 922 é o solo? Já escuta? A informação, a mancha seria, se encontra entre a Taxi Alpha e a Foxtrot? Só um instante. O comandante que viu aqui, ele vai falar com você já, um instante. Oi, chefe. Tá me escutando, 922. Gente, a mancha entraria na junção da Foxtrot com a Alpha ou na Taxi Foxtrot? Não, na Foxtrot com a pista de pouso. Na verdade, a mancha tá na pista de pouso. Ciente, então, a mancha na pista de pouso junto com na junção com a Foxtrot. Ciente, grato. Grato. Decolado agora às 4:05, controle 1 9.8, bom voo. 9.8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Rio 9.6, 4:1. Bom dia, 9641, contato radar, suba nível 310. Para o 310, 9641. 3859, autorizado 366, 2500 pés, ajuste 1015. 1095, 2500 pés na proa do 366, 3859. 500 livre táxi até a intercessão hotel. Na hotel, quando pronto. A intenção seria decolar da cabeceira no zero a partir do hotel. Sente então na táxi, hotel Chime a Torre, 186. O ajuste 10 no 5. Juliette Lima, bom dia. Vai prosseguir no eixo de aerovia? Assim, se não tiver algum inconveniente, prossiga no eixo de aerovia. E085, informe VR Salvador. Parei para o bloqueio do VR Salvador. Rio 9641, Recife agora, frequência 12685. Recife 2085, bom dia, 9641. O ajuste no 0 no 5, outra aproximação, agora pista livre. Tem um ativo, 3859, no 0 no 5. Água de 500, mantém a posição no hotel. Pouso autorizado, não no zero, vento de 190 graus com 5 nós. O pouso autorizado, cabeceira no zero, está 3859. 3500 ali mantém. 3259, solo é 53, direita, solo em 121, décimo 9. 3859, bom dia, táxi via Alfa, ingresso a Juliette, posição 08. Alfa Juliette para 08, tá, 3859. 00, que chama. .00, iniciando curva direita, vai acender 500 pés para ingressar o corredor. Posta 500, tu visa a aeronave, curva à direita, ingressar no corredor axé. Reporte livrando o eixo de decolagem da 17. Portará livrando o eixo de decolagem da 17. Para iniciar o lançamento. Pronto para o lançamento? Arteiro bom. Não há tráfego a informar. Livre para o lançamento, Juliette Quebec. Vai Solo Salvador, são 3663, informação Lima. São 3663, Guarulhos, confirma o nível. 360, ou que tiver aí aprovado. Então 360 é o nível? Afirmativo, se eu já tiver algum pré-autorizado, aceito também. Não, negativo, ainda não tenho. Será coordenado? Vaz de copa, informação em curso? É a Lima. Afirmativo, informação Lima guardando 360. É, agora vai ser os 1.200 metros impraticáveis, confirme. Confirme? Para esse horário, conforme notar, 1.200 metros da pista interditada. Gente, só para a informação em curso a Lima ainda não contém a extensão de 1.200 metros. É, vai começar a valer a partir dos 12 Zulu, em mais 4 minutos. Afirmativo, por isso eu questionei. Então, mais 4 minutos, 1.200 metros, obrigado. Afirmo. Drone ao Força Aérea 8500. 8500, mantenha, submantenha 1.000 pés, informe no través do farol da barra. E acenderá para 1.000 pés, cruzará o farol da barra. Assim que possível, informe seu estimado para Conquista 8500. O senhor vai voar direto ou vai manter o litoral? Direto. Gente, após o farol da barra, está autorizado direto. Ok, grato. Nave XT Foxtrot sobrevoo em Salvador, com toque admitido em Veracruz. Pronto, cópia. Nave XT Foxtrot autorizado, voo local em Salvador, com toque admitido em Veracruz. Decolada 17, primeira curva direita, corredor axé, 1.000 pés. Aciona 0102 no transponder, corrigindo o transponder padrão 0120, o controle 119.8. Proteja cumprimento com reto para acionamento de táxi no pátio da Bata, com luz a bordo, chama 2, 186. Bom dia, 3454. Identifique, chega da mar e desça ao 050. Vão de TAP. 050, vou a TAP da presidência. Eu poderia confirmar a operação na pista no zero com 90 metros apenas? Correto, ele é X-Ray sem glide. X-Ray sem glide, 90 metros fechado, 3454. Solutor 3304 Brasília, confirmando o nível 380 ciente. Escuta a informação em curso, é a Mike, acusa recebimento, informando pista 10 está com os primeiros 9.200 metros fechados. Alfa Vitor Juliette, o sobrevoo local em Salvador com toque remetido em Veracruz. Centralizar na presente, servido 366, terça ou 0.